ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 23 minutos, é a Pássaro da NFM, é o seu programa Expresso. Vamos juntos até às 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991248325, 992042222. Você pode enviar a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Temos vários convidados hoje: Mauro César da Silva falando sobre o FETEG, tem a Ana Paula Silva Moraes e a Valdirene Batiscioto falando sobre o FESIG, Narciso Ferreira, vereador, daqui a pouquinho vai estar comigo. E para começar o programa tem o Paulo Marcos Teixeira, nosso secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui de Guaranésia. Paulo Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado por me aceitar aqui mais uma vez, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você sempre aqui para falar de coisa boa, né? Falar de festa, né? Vamos falar de festa novamente. Mas antes da gente falar de festa, vamos falar como é que tá esse... Agora que juntou tudo, né, Paulo Marcos? Eu acho que aumentou o serviço bastante, né? Porque a última vez que eu recebi você aqui, você era ainda diretor de cultura e turismo, né? Agora juntou ali cultura, esporte, turismo, lazer. É, Antônio, aumentou o serviço bastante? Aumentou, graças a Deus tá... Mas tá bom, tem muita gente pra ajudar. A gente fala assim, é o Paulo Marcos, mas não é o Paulo Marcos, existe toda uma estrutura pra ajudar a gente, então a gente acaba ficando mais na coordenação. Mas houve essa modernização da administração, muito interessante. Quem conhece a administração pública elogiou demais essa... a transformação da administração pública que houve em Guaranésia, a questão de gestão. Agora os secretários serão gestores da sua pasta, serão responsáveis pelo aquilo que faz, tirando um pouco do poder centralizador do prefeito, entendeu? O que o Laércio fez como prefeito foi diluir o poder que ele tem, e isso é muito difícil ver no político. Geralmente o político gosta de agregar mais poder, e ele fez o contrário. Ficar tudo ali debaixo das asas dele. E gosta sempre de ter o poder, né? É. Na verdade, o que existe no político é uma busca pelo poder, e é muito difícil um político que deixe diluir o poder dele. O que o Laércio fez foi isso, diluir um pouco o poder dele nessas pastas, transformando em gestores os secretariados. Isso é uma coisa muito interessante e muito difícil de se ver em administração. Ô Paulo, mas ele interfere ainda. Ele interfere, não, ele é o responsável final em tudo. Claro. Inclusive, hoje, como gestor da pasta de cultura, esporte e turismo, eu respondo pela pasta. Mas como a PAS faz parte da administração, o Laércio ainda responde, tanto financeiramente como juridicamente, pela PAS também. Ele só deu mais poder, mas a responsabilidade dele ainda é a mesma. Tá, você tem o poder de decidir, mas antes tem que ter lá o ok. É lógico. Pode fazer. É mais ou menos isso. Você tem que seguir sempre os parâmetros da administração geral, que é encabeçada pelo Laércio, que é encabeçada como um político como Laércio ou qualquer outro. Justo que se faça através do que foi prometido durante as campanhas. Entendeu? Então você tem que. A tua administração deve condizer com aquilo que você prometeu durante a campanha. Senão seria um estelionato eleitoral. Então, dentro do que foi feito na campanha, você tem que administrar tentando chegar naquilo que você prometeu. E quem está dentro da administração tem que seguir aqueles parâmetros. Né? A Dilma, então, cometeu estelionato eleitoral? Vamos mudar de assunto. Ô, Paulo Marcos, e essa programação aqui de Guaranésia, 116 anos, tem aqui a participação do Laércio também. Depois de tudo fechado, vocês levaram lá no gabinete dele. Laércio, é isso daqui. Desde o começo até a última assinatura final para sair, passa pelo Laércio. Ele é extremamente detalhista nesse ponto, muito mais do que eu, por exemplo. Ele consegue se atentar a um ou outro detalhe que eu mesmo deixo passar, entendeu? E tá conseguindo cumprir tudo aquilo que prometeu para a cultura, para o esporte, pelo menos nesses 8 meses de mandato, Paulo? Olha, eu falar a verdade, Antônio Cláudio, acredito que até superamos bastante isso. Hoje a gente trabalha muito voltada aos interesses da população, ao que o pessoal vai, quem está lá próxima à prefeitura, vê, fica todo dia, tem muita gente indo lá na cultura, no esporte, dando opinião, pedindo alguma coisa, orientando. A gente está sempre tentando seguir o que é o que a população mais quer e necessita e tem vontade de ter. Então, e como é que filtra isso, Paulo? Olha, a gente filtra começando com o plano de governo. É óbvio, vai ter que estar dentro do plano de governo, dentro do que é possível fazer. Muitas vezes, Antônio Cláudio, existe o ideal, o que você quer fazer, o que é possível fazer. Então a gente tem que ir dentro do que é possível fazer. Mas tanto algumas demandas que vão lá, a gente explica para as pessoas, a maioria, a grande maioria entende que algumas coisas são impossíveis de fazer. Mesmo a mudança drástica na questão de cultura, como você já me conhece há algum tempo, sabe como eu penso a questão de cultura, de pulverizar mais a cultura em vez de grandes espetáculos, a gente tem mudado isso aí um pouco. Já abrimos muito espaço para os artistas locais, mas ainda tem os grandes shows que a população estava acostumada. Se a gente cortar esses grandes shows agora, por exemplo, o impacto em cima da população seria muito grande, entendeu? A questão de crítica mesmo. Então a gente está fazendo uma coisa e a outra junto também, entendeu? Eu fiz uma enquete aqui há um tempo atrás, acho que duas, três semanas atrás, sobre isso, e deu quase que empate. As pessoas querem os grandes shows. Não se importam com shows aí menores para valorizar a nossa cultura local, não. Mas eu acho interessante também. Se você pegar os grandes shows que nós vamos trazer aqui durante a comemoração do aniversário da cidade, isso aí trouxe um impacto na região, principalmente, muito grande. Acaba divulgando muito a nossa cidade na região também, entendeu? Traz benefícios financeiros mesmo? Você acredita nisso, Paulo? Não, diretamente não, entendeu? Mas traz uma divulgação da cidade, e aí a gente tem que pôr nome, a gente tem que aproveitar essa divulgação para mostrar as coisas boas que tem na cidade, para que depois isso aí movimente a cidade durante o ano inteiro também, entendeu? Porque, por exemplo, a gente pega o famoso Natal de Luz lá de Guaxupé, né? Que eles fazem, é um evento que leva a cidade toda para Guaxupé. Guaranese, a gente não consegue ainda fazer isso com esses shows, né? Ainda não. O Natal de Luz é um projeto que já tem algum tempo em Guaxupé. Inclusive, ele é financiado pelo FEC, pelo Fundo Estadual de Cultura. A gente não tem tradição nisso aí. A gente vai começar esse ano, já reunimos aí com o pessoal, principalmente da Rua do Comércio lá em cima. Estamos conversando com outros comerciantes para ver o que a gente consegue fazer pro final do ano, mas seria um pontapé pro ano que vem a gente já tentar melhorar um pouco mais. A gente hoje ainda trabalha em cima de um orçamento que foi feito na gestão passada e a gente não tem muito espaço para mexer, mas a gente vai tentar fazer aí o melhor possível esse ano. Mas o ano que vem, eu particularmente já fui no Natal de Luz em Guaxupé, é muito bom mesmo. Se não me engano, foram 22 ou 24 espetáculos durante o mês de dezembro lá no teatro. Fora a beleza, né? Fora a beleza, né? As praças, tudo. É uma coisa que a gente tem que tentar aproximar o máximo possível disso aí, entendeu? A gente vai ter então alguma coisa esse ano? Já tem, o nosso prefeito já reuniu com o pessoal, com os comerciantes, com uma parte dos comerciantes, outros já mostraram interesse também de entrar, porque é uma coisa que beneficia a cidade, os comerciantes, de modo geral. É lógico que você fala, mas tá beneficiando os comerciantes? Estão beneficiando os comerciantes que traz emprego. Só na Rua do Comércio são cerca de 160 empregos. Maior que a maioria das fábricas aqui de Guaranese, entendeu? Então, e tem que privilegiar também. E comércio é o que dá mais imposto para a cidade. O ICMS vem do comércio. Então, a gente tem que, quando compra aqui em vez de Guaxupé, a cidade ganha também, os estudantes ganham, a saúde ganha, todo mundo acaba ganhando. Além dos empregos, né? E a gente fica naquela situação, não pode só ficar a Rua do Comércio, que a gente tem um comércio aqui no centro também que é forte. Uma diferença grande que existe entre Guaxupé aqui é essa. Lá se concentram muito ali no na centro, Avenida Conde Ribeiro do Vale. Aqui nós temos dois ou três ou quatro pontos de comércio, entendeu? Então é muito difícil fazer e agradar todo mundo, mas a gente não pode privilegiar um e deixar o outro de lado. Então a gente vai ter que saber trabalhar desse jeito, entendeu? Fazer essa costura aí para agradar todos, né? Ou pelo menos tentar agradar a maioria. O que tá faltando para nossa cultura ainda pegar ainda, ô Paulo? Quando você pegou lá o Departamento de Cultura, lá no dia 2 de janeiro, vamos colocar no dia 1º, até agora, o que você já sentiu que dá para melhorar, que dá para avançar, o que não tem jeito de fazer mesmo? Hoje a gente trabalha com uma falta de estrutura da cultura e da administração geral. Hoje, tirando No mesmo período do ano passado, tinham cerca de 80 ou 100 empregados a mais na prefeitura. Hoje, falta muita gente na prefeitura, entendeu? Alguns aposentaram, outros saíram. Então, só na cultura, você está falando? Não, na administração geral. É. É lógico que quando falta a cultura, por exemplo, eu não consigo fazer nada sem o departamento de obras, por exemplo, do nosso querido amigo Júnior Queiroz, que ajuda muito mesmo na cultura, porque eu não tenho pessoal que faz serviços gerais, eu não tenho eletricista, não tem nada. Então depende muito, principalmente, do obras. Eu dependo demais da licitação, do compras, da contabilidade, do jurídico. E com essa deficiência é geral. Serviços gerais, por exemplo, a gente praticamente não tem funcionário de serviços gerais hoje na prefeitura. Então, questão de limpeza, tudo, a gente então depende de outros setores também. Então, quando você fala assim, tá faltando a cultura? Não, tá faltando na administração geral. Vai ter um concurso agora, aí pro final do ano. Então, eu acredito que isso vai sanar essa deficiência de profissionais aí dentro da administração. Mas o que já avançou sobre o seu comando à cultura guaranesiana? Porque antes, me lembro várias e várias vezes que eu discuti aqui com o Preto, depois com o Sérgio, questão de não ser um departamento de cultura e ser um departamento de festa. O que avançou? Deixou de ser um departamento de festa? Ô, Antônio Cláudio, é ruim a gente ficar falando da gente mesmo, mas você pegar quase toda semana teve algum evento. Pequeno que seja alguma coisa no Centro Cultural, que seja alguma coisa lá no Coreto da Praça, Dona Sinhá, na Casa da Memória, mas quase toda semana teve algum evento relacionado à cultura. Foi difícil o final de semana que não teve uma coisa sobre ou que seja sobre rap, um encontro de artistas. Quase toda semana teve, então teve movimento. Era só procurar, ou ia ter no Centro Cultural, ou ia ter na Casa da Memória, ou teve no Coreto, mas quase todo final de semana teve alguma coisa. Eu entrevistei várias pessoas aqui para até comprovar o que você está dizendo, falando sobre e divulgando os eventos que aconteceram nos finais de semana. Mas a nossa cultura, o Paulo Marcos, fica muito centralizado naquele lado mais intelectual e a cultura mesmo do povão fica meio esquecido. Isso não é só aqui em Guaraná, é só mesmo no Brasil inteiro. Antônio Cláudio, não. A gente já teve dois encontros de folia de reis aqui, um aqui no Polo Esportivo e o outro na Prata. Semana passada nós encaminhamos duas companhias de folia de reis para Nova Resende, para o encontro da Defosul que está tendo lá. Amanhã vai a nossa querida banda daqui de Guaranésia, né? Que é Corporação. A Corporação, que é muito querida, não só na nossa cidade, mas na região inteira. Quem não sabe, pode procurar saber. Toda a região gosta demais da banda. Tanto que ele é procurado por Gaspé, Seburgo, Monte Santo pra tocar lá. Vai a banda e vai outra companhia de Folia de Reis. Folia de Reis, que é bem popular mesmo, é um patrimônio do estado de Minas Gerais, um patrimônio cultural, mas é bem ligado à cultura popular mesmo, entendeu? Corporação Musical de Santa Bárbara, se quiser tocar no carnaval do ano que vem em Guaranésia, tem que agendar agora, né? Tem que agendar agora, porque o pessoal vai atrás. Todo mundo busca eles. E pagam bem mais do que a gente consegue pagar, entendeu? Então, quando eles tocam aqui em Guaranésia, eles tocam porque eles amam demais a cidade, porque questão financeira eles conseguiriam bem melhor em Guaxupé e outras cidades da região. Começou ontem, então, as festividades de Guaranésia, 116 anos, né? Começou dia 25 de agosto com a sexta jornada do patrimônio cultural. Como é que foi esse evento? Você teve por lá, né, Paulo? Antônio Cláudio, o aniversário será comemorado em cerca de 50 dias. Começou ontem, foi um pontapé inicial muito bom. Essa jornada cultural, ela vale ponto pro ICMS cultural. E tivemos a presença da Ana Cristina Mascarenhas, que é coordenadora do curso de Direito de Guaxupé. Ela ficou o dia inteiro aqui, ela é presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico em Guaxupé. Ela deu uma aula realmente sobre como funciona o patrimônio. O nosso vice-prefeito Diego de Castro esteve de manhã lá, ouviu a palestra. Laércio, nosso prefeito, esteve. O Diego foi de manhã, o Laércio foi à tarde, entregou os certificados para o pessoal que participou. Foi muito bom mesmo. Foi um pontapé inicial perfeito, diga-se. Começou com o pé direito, então. Tem que agradecer o pessoal lá da Arte Vida Capoeira que foi lá, apresentou. Capoeira também é um bem patrimonial do estado de Minas Gerais, então foi lá, apresentou. Como sempre, está sempre do lado da nossa, ajudando a administração da população de Guaranésia. É um trabalho muito bonito. Muito obrigado aí, pessoal da Arte Vida Capoeira. Robson, a equipe toda, eles vão estar aqui na semana que vem. Parece que eles desenvolveram um estilo novo de capoeira. Vão estar falando isso daqui no próximo sábado no Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, que é a Fabiana do Jardim Renovação. Gostaria de parabenizar o Paulo Marcos pela excelente programação e comemoração ao aniversário de nossa querida Guaranésia. Tem para todos os gostos, adorei. Mês todo em festa, tá dizendo ela aqui. Obrigado, Fabiana. A gente, como eu já falei em outras vezes que eu vim aqui no Antônio Cláudio, a gente como agente público trabalhando dentro da administração, a gente não pode privilegiar o gosto particular e nem um gosto de uma seção da população. Tem que tentar trazer o máximo possível de diversificar dentro da cultura para tentar agradar o máximo possível a população. Né? Faltou alguma coisa aqui nessa programação? É claro que a gente vai esmiuçar toda ela aqui, mas faltou alguma coisa que você gostaria de colocar e por algum motivo não teve jeito, Paulo? Olha, Antônio, Cláudio, está uma programação muito boa, muito grande. A gente começou com essa jornada, vai terminar aí com o filme A Última Bala, que foi remasterizado. A filha do produtor do filme assinou uma autorização pra gente passar. Ela tava muito relutante, foi difícil. Dani Silva aí, que ajudou muito, entrou em contato com ela, mandou muito e-mail, telefonou até ela dar uma autorização pra gente terminar com ele. É, no dia 6 e 7 de outubro também será um evento espetacular que vai marcar a história de Guaranésia e da região inteira, que é um encontro do simpósio de medicina e o encontro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. É a primeira vez na história do CRM que ele vai se encontrar fora de Belo Horizonte. Então é uma coisa histórica, não só para Guaranésia, para a região e para o CRM também, entendeu? Graças ao doutor Alcino, né, que ajudou e... Doutor Alcino, uma figura espetacular, de um valor humano muito grande, e uma energia impressionante na idade dele, uma lucidez. Ele mesmo liga pessoalmente para as pessoas... Convidando, ele quer saber de todos os detalhes, ele está muito empolgado nisso, a gente está acreditando que vai ser muito bem feito isso aí, graças a ele. Dr. Miguel Lessa Moreno também está ajudando, é o braço direito dele, tem outros médicos aqui na cidade também, Dr. Paulo Abrão e outros, todos estão ajudando para se transformar isso aí num evento que realmente que marque a cidade, a medicina e o CRM. Já vai marcar historicamente o CRM, né? Vai marcar. Leandro Cebolinha, bom dia, Antônio Cláudio, mande um forte abraço aí pro Paulo Marcos e parabéns pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no Departamento de Cultura e por ter atendido o pedido da população evangélica, trazendo o cantor gospel, Marcha para Jesus, e o David, David Keelan. É um irlandês, né, o David Keelan, né? É um irlandês que tá radicado no Brasil e cantando, bom, ele já era irlandês protestante lá na Irlanda, e agora veio pro Brasil e canta demais, né? Ontem, inclusive, estava vendo os vídeos dele, canta muito. Ele canta muito, ele é considerado o único gospel internacional que nós temos aqui no Brasil, é uma figura, se você entrar no YouTube, você vai ver que tem vídeos dele aí com mais de 40 milhões de visualizações. É uma figura que é muito boa. A gente é uma promessa de campanha também, né? Ajudar aí na Marcha para Jesus e dar um pouco de valor a essa parcela da população que realmente estava meio desprestigiada. E é muito grande, né? Uma parcela grande da nossa população hoje em dia. Muito grande. Grande Paulo Marcos, fazendo um excelente trabalho na cultura, então pouco tempo. Um abraço, Juninho Capoeira. Tá mandando aqui um abraço, meu amigo. Juninho teve ontem lá também na jornada do patrimônio, ele e outros vereadores. Obrigado aí, Juninho, por acompanhar e participar dos nossos eventos aí. A Tainá, bom dia, Antônio Cláudio. Queria saber por que não fazer o show do PPA no sábado em vez de domingo, hein, Paulo Marcos? O show do PPA no sábado, primeiro ele ficaria cerca de 80% mais caro, e depois eles já tinham um show marcado, eu não lembro a cidade que era, eles iam ter que pegar avião, e ele falou assim, ó, se tiver chovendo a gente não entra no avião. Eles mesmos ligaram, falaram assim, ó, então a gente já deixa no contrato que se tiver chovendo a gente não entra no avião. Então, entre a certeza e a dúvida, foi melhor colocar no domingo o show do PPA, porque no sábado ia ficar sempre uma dúvida, entendeu? E como é que foi a escolha desse artista, Paulo? O David Keelan, foi a questão financeira que pesou mais? Quais foram os critérios? Não, é lógico que estava dentro do critério orçamentário que a gente tinha, né? Mas, e dentro disso aí, o que a população mais pedia, entendeu? Então, todos eles que estavam dentro desse valor, os mais pedidos foram esses. Não foi uma questão pessoal, eu particularmente não conheci nenhum nem outro, nenhuma música, nenhum de outro, mas foi conversando com o pessoal falou, não, esse é bom, então o que a gente conseguiu enquadrar dentro dos nomes falados, dentro do orçamento, foi escolhido. E a ideia, né, é sempre trazendo esses grandes nomes no aniversário de Guaranésia, e carnaval também, sempre tá trazendo nomes importantes aí do cenário. Ué, enquanto for possível, eu falei no começo, tem o ideal, tem o possível, então sempre que for possível a gente vai continuar nessa mesma pegada. Aline e o Jailson, parabéns por esse trabalho que você está fazendo na cultura, Paulo Marcos, grande abraço. Obrigado, Aline, obrigado, Jailson, um abraço. Vamos então, a gente falou aqui do final, né, da programação, mas vamos voltar aqui ao começo. Sexta jornada foi ontem, agora nos próximos dias 2 e 3 de setembro tem encontro de B-Boys e MCs, vai ser no Centro Cultural às 2 horas da tarde. No dia 3 de setembro tem o Fest Pipas, né? O Festival de Pipas. Festival de Pipas. De 6 a 10 de setembro a gente vai ter o Festival de Teatro FETEG. Como é que a prefeitura está ajudando aqui o FETEG? É o suporte financeiro, né? Parte financeira. E estrutural também. Quem está fazendo, organizando, é o Grupo Máscaras, tá? É a pessoa do Maurinho, né? Mas a prefeitura financeiramente passou uma verba para o Máscaras, através de um convênio, como foi feito com outras entidades, e está dando a estrutura, Centro Cultural, Casa da Memória, algumas escolas municipais, e se eu não tenho certeza, mas talvez a escola estadual também, a PAI, eu não sei como que funcionou, mas que já são fora da prefeitura, entendeu? Então, o Maurinho vai estar aqui hoje no final do programa, vai ter apresentação, acho, quase em todas as escolas aqui. Escola Carvalho Brito, né? Na Praça, é um evento, Estação Ferroviária. É um evento grandioso. É um dos maiores do sul de Minas, quem sabe um dos maiores de Minas Gerais inteiros. Entendeu? Eu já estou anunciando como um dos maiores de Minas. Eu acredito que seja, sim. Ó, de 8 a 10 a gente tem o Food Truck. Né? Tem o Food Truck aqui. O ano passado veio, o pessoal gostou demais. Ele vem para ficar alguns dias aqui pra gente experimentar comida diferente. Eu até ouvi falar que ia ter shows nessa apresentação. Vai acontecer ou não? Vai ser só o Food Truck? Não, o Food Truck vem nesses dias 8, 9 e 10, né? E no dia 9 e 10 terá também a feira comercial industrial, que também vai vir a Valdirene, a Ana Paula, para depois conversar sobre isso aí, né? E dentro dessa feira vai ter apresentações artísticas, entendeu? Então o pessoal já vai pra ver a feira, ver os shows artísticos, e tem um food truck também. Então vai estar bem movimentada a praça nesses dias também. Pessoal local, né? Artistas locais. Tudo artista local. Nesses dias. 9 e 10. 9 e 10. Isso. Martinha Flamini está parabenizando aí pelo trabalho e pela programação do aniversário da cidade. Um abraço, Martinha, minha colega de trabalho. E aí a gente chega aqui no dia 9 de setembro, onde vamos ter um amistoso de Masters Caldense e Guaranésia. Isso, na verdade, muita coisa que tá aí dentro acabou entrando dentro da comemoração do aniversário da cidade. A gente dá um certo apoio, tipo alimentação, campo, etc e tal, mas outras pessoas estão organizando. Isso aí, no caso, é o Paulão que tá organizando, é a responsabilidade maior dele, ele que entrou em contato. E Paulão quis, goleiro? Ele queria colocar isso dentro, como homenagem ao aniversário da cidade também, como tem outros eventos aí dentro que são de fora da administração, que fizeram questão de estar dentro da programação da aniversário da cidade, homenagear a cidade que a gente vive. São parcerias. Vai, depois no dia 10 tem mini maratona, né? Mini maratona. Aqui, Paulo Marcos, muita gente falou, mas e a maratona já tradicional? Esse ano não deu pra fazer a maratona. Era a Corrida das Águas. Até eu recebi um e-mail do Zaqueu lá de Cássia, que foi um corredor que já esteve aqui participando da Corrida da Água, falando, não vai ter a corrida desse ano? Não vai ter? Dona Cláudia, algumas coisas a gente acrescentou, outras a gente tirou, não permanentemente, quem sabe ano que vem volte a isso, entendeu? Mas não coube, foi impossível colocar tudo que a gente queria dentro da programação, entendeu? A gente vai ter a mini maratona, né? Só pra meninada. Só pra molecada. No dia 13 de setembro, Pipocas de Paquiro, do Grupo Máscaras, né? Uhum. Vai ser lá na Prata. Vai ser na Prata, lá na escola estadual lá. E dias 14 e 20, aí a apresentação no Centro Cultural, isso, às 9 às 14 horas. Isso. Dia 15 de setembro, tem entrega de título de cidadão guaranesiano pela Câmara Municipal, que é um evento da Câmara. Uhum. Dia 16 de setembro, missa, às 9 horas da manhã. Depois tem a Marcha para Jesus, às 15 horas. Marcha para Jesus, participação e parceria do Conselho de Pastores aqui de Guaranésia? Parceria com eles também. Eles que vão estar. Na verdade, a organização é toda deles. A gente só dá o suporte também, né? Tá. E à noite a gente tem o show do David Killian, às 21 horas. E depois tem o show do Gilmaço. Tem o show do Gilmaço aí para animar um pouco o final da noite aí pra moçada. E valorizar também o artista local, né? E valorizar o artista, um grande companheiro nosso, Gilmaço, aí, que é hoje é um dos artistas de Guaranésia que é mais conhecido aí na região inteira, né? 17 de setembro, nas praças centrais, tem a segunda exposição de carros antigos, das 9 até as 14 horas. Evento que foi um sucesso ano passado, né? Mantém esse ano. Estamos também. É tudo feito em colaboração também. O prefeito está organizando, mas quem está correndo mais atrás aí mesmo é o Dr. Rogério Astur e o Valdir, que são os, o pessoal que conhece, amantes, corre atrás, né, dos carros antigos. Então, quer dizer, tá dando certo graças ao apoio de outras pessoas também. E o show do Pedro Paulo e Alex, o PPA, vai ser às 9 horas da noite? Os começar nove... um pouquinho mais cedo, porque é domingo. É domingo, no outro dia todo mundo trabalha, então a gente começa mais cedo, é uma questão de logística, de segurança, tudo fica bem mais fácil. Olha, tem alguém aqui falando, ele disse que ficou na dúvida aí do dia do show, se fosse para escolher, eu escolheria no sábado, viu? Domingo é muito ruim, a gente trabalha na segunda-feira. É que você respondeu agora, vai começar um pouquinho mais cedo. No domingo, né? E teria também a Marcha para Jesus no dia 16, encaixaria melhor o show gospel logo após a Marcha para Jesus do que o show do PPA, né? É, daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta daqui a pouquinho para falar aí do dia 18, que tem... exposição de fotos antigas, tem outros eventos aí até o dia 8 de outubro na programação dos 116 anos da nossa querida Guaranésia. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Onze horas e 52 minutos, estou batendo papo aqui com o Paulo Marcos Teixeira, secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui da cidade de Guaranésia, falando sobre a programação dos 116 anos da nossa querida Guaranésia. Chegamos aqui então, Paulo, no dia 18 de setembro, onde a gente vai ter exposição de fotos antigas, vai ser lá no complexo da estação. Isso é além de fazer parte das comemorações do aniversário da cidade, isso faz parte da primavera do museu, que também pontua para o ICMS Cultural. A jornada ontem valeu um ponto e a primavera pro museu vale. Não, ontem valeu meio ponto e a primavera vale um ponto. Então, quer dizer, a gente tem que pontuar para melhorar. Precisa melhorar, porque a gente caiu um pouquinho, né? Caiu bem. A gente era o primeiro lugar no sul de Minas, com 15 pontos. Baixou para 12 pontos e Posto Caldo foi para 20. Então a gente distanciou bastante o primeiro lugar. Aconteceu a mesma coisa com o esporte. Em 2015 a gente era 11º. Em 2016, que saiu a pontuação essa semana, nós fomos para 53 ou 54. Isso aí reflete na arrecadação, tanto da cultura como do esporte, pro ano que vem, em 2018, nós vamos sofrer um pouco por falta de dinheiro, tanto no esporte como na cultura, por ter caído essa pontuação. Vai ter que melhorar bastante. A gente tem que melhorar bastante. Só que aí só recupera em 2019. A pontuação que nós vamos conseguir agora vai refletir em 2019 só. Bom dia, Antônio Cláudio. Quero parabenizar meu amigo Paulinho pelo trabalho e pela evolução da nossa cultura. Parabéns, amiga Diva Domingos. Muito obrigado, Diva. Um abraço. Nossa eterna candidata a deputada federal. Grande Diva. Foi bem votada. Dia 21 de setembro, distribuição de mudas pelo Lions Club. Mais uma parceria, né? Mais uma parceria. Praticamente isso aí entrou a pedido deles na programação para divulgar, mas é um evento totalmente do Lions Club. Do Lions Club. Que já fez sucesso nos outros anos aí e continua fazendo aí. Até a Ruama me perguntou aqui se haveria distribuição de mudas para qualquer pessoa lá. A gente não dá para falar. Eu não posso falar pelo Lions, né? Mas acredito que sim. Não vai ter problema não, viu, Ruama? Dia 21 de setembro, dia da árvore, né? Tem o projeto Um Poema em Cada Árvore. Uhum. Né? O pessoal, inclusive, pode participar no Facebook. Pode participar. Você manda o poema lá na biblioteca mesmo, imprime e coloca nas árvores aí no dia 21. 22 de setembro, abertura da exposição Ana Pedroso, vai ser no Centro Cultural. No Centro Cultural. Dia 22 de setembro, um novo olhar sobre a história de Guaranésia com meu amigo Sander Ribeiro, lá de Arceburgo. Quem tiver a oportunidade de ir, pode ter certeza que vai ter uma aula sobre a história de Guaranésia e região. Sabe tudo, Sander. Um abraço aí pro nosso amigo Sander. Dia 23 tem exibição do filme Os Assassinos, né? Filme que foi produzido aqui em Guaranésia, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Foi mais ou menos isso, né? De 24 a 23 de setembro tem o Curta e Cinema Festival Mazzaropi, só filmes do Mazzaropi? Só filmes do Mazzaropi. Outra conquista do Dani Silva também, que ele entrou em contato lá com o Instituto Mazzaropi, liberaram para exibição aí. Então, teremos esse Festival Mazzaropi aí. Por falar em Dani Silva, ele mandou aqui um abraço pra você aqui, viu? Grande abraço do meu amigo. Só encontrar aqui onde tá o abraço do Dani aqui, mas ele mandou um abraço pra você aqui. Melhoras aí, meu amigo. Parceirão de sempre, vamos fazer muito mais ainda. Paulo Marcos está de parabéns, sempre atencioso. Valtinho Pedreiro, parabéns, Paulo Marcos, grande secretário. Obrigado, Valtinho, um abraço. Aqui. Deixa eu ver aqui mais. Depois a gente tem no dia 24 de setembro, a gente tem às 15h a gincana. Como é que vai ser essa gincana? Essa gincana também é do departamento de esporte. Tá. Ela vai ter a gincana, falta a gente detalhar exatamente como será. Que vai estar nessa coordenação. O Paina gosta demais disso aí, ele é bom demais pra fazer esse tipo de coisa, então fica mais sob a responsabilidade dele. E aí chegamos ao ponto mais polêmico aqui, que é o desfile do dia 24, pessoal, muita gente reclamou, a maioria acabou reclamando, Paulo Marques, da transferência, né? Porque estava marcado pro dia 10. Tava marcado. E aí foi transferido pro dia 24. A data provável seria dia 10. Aconteceram alguns imprevistos. O Garotos para a Paz, que é um projeto da Polícia Militar, não deu tempo, não daria tempo de fazer as fardas até dia 10. São cerca de 100 crianças. E se não tivesse as fardinhas prontas até dia 10, eles não iam desfilar. Então são 100 famílias, a gente tem que levar em consideração. Foi um dos pontos. Outro, as próprias fanfarras estavam pedindo, que estava faltando tempo para ensaio. E depois nós tivemos um incidente grave aqui no CMEI, que infelizmente marcou muito mal essa semana, e todo mundo ficou triste com o que aconteceu no CMEI. E vai atrasar também a fanfarra do CMEI. E esses detalhes, então a gente acabou jogando um pouco mais pra frente pra tentar prejudicar o mínimo possível a população, as pessoas que iam participar. Ficou bravo, hein, Paulo? O pessoal ficou bravo, muita gente, eu até fiz uma enquete lá no Grupo Expresso, lá 180 pessoas não gostaram da mudança, 93 disseram que não tem preferência e 35 falaram que gostaram da mudança. Se a gente somar que os que não têm preferência por data, 35, mesmo assim a gente não consegue atingir as 180 pessoas que não gostaram da ideia. Não, infelizmente, na verdade, toda mudança, Antônio Cláudio, causa um atrito muito grande. Você viu no trânsito, nos primeiros dias que mudou, o pessoal ficou muito bravo. Hoje já ninguém fala nada, daqui uns dias você vai ver que tá todo mundo gostando das mudanças. Essa mudança teve que fazer realmente para prejudicar o mínimo possível a população. Eu sei, infelizmente, algumas pessoas saíram prejudicadas. Mas foi levado em consideração a parte mais humana mesmo, essas crianças. O projeto Garotos para a Paz é um projeto muito bonito, a gente ficou com medo de prejudicar ele. As fanfarras também é a parte mais bonita do nosso desfile, que tava com dificuldade. Mas por que não começou a ensaiar antes as fanfarras? Por que não pediu para fazer antes esses uniformes? Aí já não sou eu que faço. Já é questão da licitação? Não. Fanfarras, as coisas particulares que fazem, entendeu? Ah, tá. Os uniformes são pela licitação, mas não sei por que atrasou, entendeu? Mas a questão é o seguinte, sempre acontece imprevisto. Infelizmente, a gente gostaria de fazer exatamente como planejado as coisas, mas quando tem que haver mudança, cabe a quem tá à frente fazer a mudança no que achar que vai ser melhor, entendeu? Então eu achei que seria melhor para a população assim, a gente conversou. Infelizmente, algumas pessoas saíram prejudicadas, sim. A gente pede desculpa, mas foi o que a gente achou que ia prejudicar menos a população de modo geral. Eu vi muita gente falando, por que não faz no dia 16 mesmo, que é o dia do aniversário de Guaranésia? Eu não me lembro como é a data dos anos anteriores, mas por que não faz no dia 16? Antônio Cláudio, primeiro 16 cai no sábado, muita gente trabalha no sábado. Mesmo sendo aniversário da cidade, o comércio trabalha até mais tarde. Sábado é um dia que eles ganham dinheiro. Pessoal, a gente não queria prejudicar esse pessoal que trabalha no sábado. Outra coisa, a gente, desde o dia 2 de janeiro, a gente trabalha visando muito a segurança de todos os eventos. Para mim, é uma parte primordial, é a segurança. Mais do que o sucesso técnico do evento, sim, a segurança. Porque uma tragédia acaba com qualquer coisa que tiver lá. E então, a gente mudou a questão do palco, questão de fechamento da praça. E com isso, ficava impossível de passar o desfile pelas praças centrais no dia 16. Entendeu? E mesmo se eu fizesse passando por uma parte da praça, depois ela já vai, não teria como fechar a praça e tirar o pessoal para fazer a revista pro show da noite, entendeu? Então, por uma questão de logística, por uma questão de segurança, no dia 16 e dia 17 não dava para fazer ali na região central da cidade. Aí eu ia ter que tirar da região central da cidade, das praças centrais, também ia ter também a mesma reclamação. Sempre foi nas praças centrais, por que vai tirar dessa vez? Então, privilegiando a segurança, nós mudamos a data. E tá dentro do aniversário da cidade, como um todo. Depois a gente vai ter aqui, deixa eu ver, aí a gente chega no dia 29 de setembro, mostra de dança da terceira idade, vai ser no Estação 33, a partir das 2h da tarde. Esse aí já é lá da nossa... Pessoal da Martinha. Da Martinha, aí, da Martinha. Um abraço pra Martinha, Maria Eugênia, todo o pessoal do CRAS ali, a Carme, que tá... O pessoal que que ajuda bastante aí na nossa cidade, no caso. Vai ser um grande evento. Quem puder ir assistir vai estar. Primeiro de outubro, final do campeonato de xadrez. Esse aqui é um campeonato regional, né? É um campeonato regional. Várias etapas em cada cidade e a final vai ser aqui em Guaranésia. Isso. Tem até jogadores de Guaranésia, né? Temos jogadores. Xadrezistas de Guaranésia. Temos. De 6 a 7 de outubro, aí acontece o seminário que você já anunciou aqui, Clínica Médica e Cirurgia Geral. É, esse evento vai acontecer no Estação 33, dia 6 e 7. Isso. É aberto ao público? É, eu não sei exatamente como vai funcionar isso aí, mas eu acredito que seja aberto ao público, sim. Entendeu? E... mas você tem que fazer uma inscrição. As palestras são direcionadas aos médicos, né? Mas eu acredito que não há nenhuma restrição a quem não seja médico participar. Dia 8 de outubro, como você disse também, exibição do filme A Última Bala. Por falar em filme, o Dani já me salvou aqui. Os Assassinos é de 1987. 87. É, de 1987. O ano que eu nasci, né, Dani Silva? Que nós nascemos. É, Nelson Donizete Ramos, bom dia, Antônio Cláudio. Até que a programação de Guaranésia está muito boa, viu? Parabéns a todos. Bruno Santos, bom dia, Antônio Cláudio. Parabéns a toda a comissão organizadora pela programação do aniversário de Guaranésia. Acho que vai ser um grande sucesso esse ano novamente. Abraços, Bruno Santos. Bruno Santos não está o embrasando, não está nos eventos? Por enquanto ainda não, é que nem eu falei pra você, no dia 9 e 10, eu não sei ainda como é que vai ficar, ficarão as atrações, mas ainda há espaço no dia 9 e 10 para as apresentações locais ainda. Mas um abraço aí, Bruno. Bruno fez muito sucesso esse ano no carnaval. Ele e o Douglas fizeram. O Diogo, né? Diogo. Ele e o Diogo fizeram muito sucesso no carnaval, no Sádio Aleluia. Um abraço pros dois aí. Rosa e Derval estão te parabenizando aqui. Ele e também a Fabiana, né? Que tá lá na cultura também. É, um abraço aí pra Rosa, pro Derval. São amigos nossos desde a minha infância. Conheço eles. E a Fabiana, que é diretora de cultura, ajudou a gente bastante. Ontem foi um sucesso, graças à execução dela lá na Casa da Memória, dela e do pessoal que fica lá na Casa da Memória. Então, um abraço a todos. Dentão, presidente aqui do Cruzeiro, está te mandando um abraço, parabenizando aí você pelo desempenho, frente aí também à Secretaria de Esporte, né? Um abraço, Dentão, nosso parceiro lá no campo do Cruzeiro, desde o começo do ano a gente está usando lá, a gente fez um convênio com ele, você tem dado muito certo. Um abraço. Vamos ter a possibilidade no ano que vem, a gente ter o Cruzeiro disputando um campeonato a nível regional ou o Guaranésia? Como a gente já teve aqui a Copa Record, ou talvez até uma disputa no futsal da IPTV? Antônio Cláudio, acabamos de finalizar um projeto para o ano que vem, de um campeonato que vai ficar em torno de uns 250 mil, de dinheiro que vem do Ministério do Esporte. É lógico que a gente fez o projeto, mas ficou muito bom. A Ana Paula ajudou a gente bastante, ela pode até falar um pouco, né, quando vier aqui. Mas é um projeto regional, que virão 16 cidades participar, entendeu? Vai ser muito bom, vai ser durante 7 meses do ano que vem. Legal. E aí a gente ainda tem que entrar, ver qual time que vai representar a cidade, se vai ser um misto dos dois times, mas ainda a gente falta... Uma seleção da cidade? Uma seleção da cidade ou outra, uma seleção maior ainda, que além dos dois times, mas a gente fora não chegamos ainda a uma conclusão sobre isso, mas o ano que vem está previsto um grande campeonato regional com 16 cidades participando. Aqui em Guaranésia. E o motocross, Antônio Cláudio? Motocross não tem, né? Nem tudo dá pra colocar. Algumas vezes a gente tem que fazer alguma. A Bruna que perguntou aqui sobre o motocross. Esse ano a gente não vai ter motocross. Giovanni Moraes, parabéns pelo Marcos. É muito bom trabalhar com essa equipe. Que Deus ilumine suas decisões e suas escolhas. Amém, Giovanni. Um abraço. Manda um alô aí pro Paulo Marcos pra mim. Opa, mando sim, só que você não colocou teu nome. Mas valeu pela participação. Paulo Marcos, então a programação já tá definida. Não vai ter alteração, é essa aqui a programação oficial, que já começou ontem e vai até o dia 8 de outubro. Essa é a programação oficial. Talvez aconteça. Pode acontecer algum ajuste aí, por exemplo, a gincana para 3 horas, para as 4 horas já começar um outro evento, talvez a gente tenha que antecipar um pouco essa gincana para a parte da manhã. É porque das 3 às 4 provavelmente não vai dar tempo. Então você tem que conversar com o Paiano que está coordenando essa parte para a gente ver o que a gente vai conseguir fazer aí. Mas é isso daí então, essa é a programação. Parabéns, Paulo, acho que a programação ficou bacana, ficou legal sim, tem muita atividade, acho que vai dar muito trabalho para todos vocês lá na prefeitura, vão ter que trabalhar muito nesses próximos dias aí, viu? É, como eu já falei antes do carnaval e agora de novo, isso aí a ponta do iceberg parece a cultura, mas na verdade é toda a administração, desde o prefeito a todo mundo na prefeitura ajuda, seria impossível fazer isso aí com um departamento só, todo mundo trabalha e trabalha muito, Antônio Cláudio, para conseguir fazer isso aí ser um sucesso, espero que seja. Tá do jeito que você imaginou, do jeito que vocês planejaram? Foi do jeito possível de se fazer, entendeu? Sempre pensando desse jeito, entendendo a possibilidade. Foi o melhor possível. Te garanto que por falta de trabalho, não foi. Foi um trabalho que a gente conseguiu fazer e encaixar isso aí dentro do possível. Valeu, Paulo. Kika Cabral também tá te parabenizando aqui. Paulo Marcos, pelo trabalho aí, um abraço. Abraço, Kika. Kika e o Daniel Alves. E o Daniel, meu grande amigo Daniel. Um abraço, Daniel. Valeu, Paulo, obrigado pela participação aqui, por vir trazer essa programação. Tinha muita gente já querendo, né? O que vai acontecer, quando vai acontecer, a gente está divulgando aqui, apesar que já está sendo bastante divulgado aí nas redes sociais. Geraldo da Prata também, vereador, também está te parabenizando pelo trabalho, viu? Obrigado, Geraldinho, tô esperando você lá pra gente tirar foto lá do material que você conseguiu com o Cássio Soares. Um abraço a todo mundo, muito obrigado, Antônio Cláudio, pelo espaço aqui que você deixou pra gente divulgar o aniversário da cidade, e estamos sempre à disposição aí, sempre que se quiser a gente tá aqui. Valeu, Paulo, muito obrigado. Intervalinho comercial, a gente volta já conversando com o vereador Narciso Ferreira. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.